Vanguard! Novo Treme Tudo Vanguard! Estamos aqui! Chantozão de Curuçá! No comando do Chantozão! Na área! O DJ Moleque Bom! Rafa 3D! Bora fazer desse jeito! Bora começar desse jeito! É desse jeito! É o sonido que vai tocar! Deixou no bairro alto! Então vem pra cá, vem! Pensando em você, e quero que saiba essa noite eu vou te ter enfim. É desse jeitinho, nessa pegada, garoto! E o 3D vai começando a cena doido, vai! E com você, 3D! Quero me entregar de corpo inteiro até o zóio. Alô, Fernando, espera, estamos chegando, viu? O Vanguard tá chegando! Com o sonido eu vou viajar. E parceiro Lucas, alô Lucas, um abraço com você, garoto! DJ Rilão Braga também, bora Rilão! Me canta esse braga, me canta esse suor. Mas um fenômeno que faz você delirar. Como é que é? Como é que é? Fala pra mim! É o sonido que vai tocar na força jovem. Nossa, gente, tá por aí, só na manhã, né? Só administrando hoje. É o subgerente, meu irmão. Sonido que vai... DJ Rafa 3D. A força jovem é o som do tal. E o 3D vai tocando, meu irmão! DJ Rafa. DJ Rafa. É o tradicional versão de Nazaré do Bairro Alto, 90 anos de tradição. E o Vanguard tá aqui, ó. Vem curtindo e embalo. Esse sabadão gostoso começando, maninho. Eu vou te mostrar. Luxuoso já. Vanguard. É bastante miquinho do Miquinho Som. O único som que bate. É esse tema de grave, né? Olha aí, meu irmão, olha aí, Doquinha. Você vai curtir o som. Se apaixonar. Passa de Fábio ali, por ali, só na manhã. Bora, Fábio. Nome do City Bar. É onde rola acesso marcante todas as quinta-feiras. A melhor casa aqui de Guruçá. Vem esse City Bar. Alô, Duan Coelho. Fechadão, sempre com 3D. Como um sonho lindo. Vinícius, alô Vinícius, vem pra cá, vem, maninho. Não vou resistir, a noite inteira eu vou pedir. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. É o Vanguard! Treme tudo do Pará. Jamaica, seu filme. E passando bola segurança pra ali, só na mãe da aranha. E aí, bola? Pra cima. E passando o Guilherme em cima também, nos acompanhando. Bola, Guilherme. Tamo junto. Mais um CD pra coleção, ó. Tem que ser assim, namorada, mania. Um novo xodó Vanguard. Vem, meu amor. É 90 de anos, 90 anos de tradição. E o Vanguard tá aqui. Vanguard. Tamo junto, garoto. Cima, garoto! Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais! DJ Rafa 3D. E aí, Vanginho da produção, Arthur! Na manhã, vai! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. festa, vão dançando com a gatinha. Cola no que acontece, é. Essa dança muito louca eu aprendi. E o biquinho vai só no baixinho, pra lá e pra cá, pra lá. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana. Ela vai curtindo, vai compartilhando também. Estamos ao vivo aí, nosso Facebook. Pra todo o Brasil. Nevoli Telecom, o melhor da internet fibra óssea, é com a Nevoli Telecom. Ciane Aleixo, alô Ciane! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Rafa 3D. E aí, Leozinho da Adidas, Leozinho. Sai do cantinho da Nai, sempre da mãe do Rafa 3D. Mike, volta preparações também. Alô, Mike! Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita. Casa de carne, Marcelo de Mês. No Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se... Vamos se encontrando, vai! Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Toma, toma, toma, vai! Seando no Oriente, uma gatinha eu conheci, eu procuro. Treme tudo, Vanguard. Hoje é diferente, meu irmão. Hoje é diferente. E ela? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria um manjado. Vamos chegando, família de mansinho. Vamos chegando de mansinho. Estamos no ar pra você. Vamos lá. No meio de uma guerra, quem traz eu peguei. Nosso amigo Carlos, gente, também tá com a gente. Alô, Carlinho! E o Santo Falante é o nome dele. Alô, Nilson! Eu só queria conhecer onde filmaram o Crone. Acabei foi descobrindo, era puro ser. E era, é? É uma atrás da outra! Assim! Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia, no toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som. Fala pra mim, corre, fala. O som que é uma loucura. Vanguard. De amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor. Meu parceiro, Dr. Léo, da Ótica Clinótica, também sempre com a gente. E aí, Léo? E eu pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som, tocando pra você. Yeah! É o um, é o dois. E aí, Fabiano? E o três. Tá sendo o Fábio também. É o pop, é o pop. No forrozão do chapéu, sempre acompanhando o nosso trabalho. É um abraço muito carinho. É o pop. Tá sendo o Dr. Léo da Ótica Clinótica. Ele curte, dança. Ele curte o Vanguard, meu irmão. Vanguard. Só que lhe dá valor. Fala pra mim qual é. Vanguard. É o pop som, é o pop, é o pop, é o pop som. O treme tudo do Pará. Vanguard. Então vamos junto. Jamaica Sofimel. Não vem assim na manhã, vem. Vanguard. Vanguard. E Marcelo Carlinho, e Lombra. É o Lombra Eterno. Esse é Vanguard. Ele já falou. Eu sou Vanguard. Toma, toma, toma. Vanguarde. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Organização Naldo do Bom Preço. É nesse jeito. E ele e ela, ai. Ela chora, chora a noite inteira, ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe riba do abismo. E aí, Fábio? Ela chora, chora a noite inteira, ela tá mole. E ela? Ela sobe em cima, sobe riba. E aí, Fábio, Fidesz por ali. O homem do Cisibá. O homem é bom. O homem é espetacular. Sempre. Tua coelho. Ao lado dele, por ali, ó. Ao lado. Ela chora e grita a noite inteira que tá mole. Ela sabe, tá mole. Ela chora e chora a noite inteira, ela tá mole. Ela não sabe, sabe o que faz quando tá mole. Rabi, rabi, rabi, rabi, rabi, ho. Rabi, rabi, rabi. Mais um CD pra coleção pra família. Tem que ser nesse jeito, tem que ser assim, ó. Dançando, vai! Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O xodozão de Curuçá! Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil. Fala sério! Segura só na manhã por ali. Só de unistrando hoje, né, bola? Dance coladinho, dance solto, dance só. Nosso amigo Ney de Marituba. Hoje ele fazendo bem aqui com a Cidinha Ney. Dance coladinho, dance solto, dance só. Do brega da Zorra, a galera já é fã. Tá entrando. Tá entrando aí? Devagar, mas tá entrando. Mano! Vai! Mas tem que ser na mãe, tem que ser na moral, tem que tocar assim, garoto. Vai, vai, vai! Aí não tem jeito, pega logo mais um pacote de cerveja. Vai bebendo aí. Curtindo a tradição, vem entrando de tradição, nascendo de felsa. A Zé do bairro alto, o Vanguarde tá aqui, ó. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo com tua fantasia. É que eu te juro. E aí, parceiro Leandro Oliveira, um abraço com muito carinho, maninho. Troco por ninguém, não. Ficou no brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor. E o sabor, mulher, fala. Gostoso. Ah. Esse rapaz fala DJ Rafa 3D. Ele me atende quando eu quero mais. Já me sobe um calor. Eu danço brega assim. E o Natan? Se eu quero. Ele só bebe o quê? Fala! Sambemos serva, sambemos serva. Serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva, eu bebo serva. Você curtir, pra você recordar, assim comigo. Cerveia. Isso na versão aí do Nazaré do Bairro Alto. E o Vanguarde tá no ar, meu irmão. Eu bebo cerveja. Cerveja conquistou meu coração. E aí, parceiro Kleber, da Bike Som. Abraço com muito carinho, Paixandu. Dando a base, curtindo, valeu. E aí, Nonato. Nossa amiga Letícia também, um abraço com muito carinho, valeu. Valeu. É o show, show, show! Pra cima agora, vai, garoto! Nos braços de uma morena quase um dia. Ainda me lembro do cenário. E aí, parceiro Wallace. Sim, Wallace, pressão, é, maninho? É pressão. É muito bom. Fala, maninho. Pressão. Mas aí, né? Numa esteira. Aí, parceiro Ney. Chegando de mocinho, né, maninho? Aquela minha bela cela ao lado do meu. Não, chegando aqui. Caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha. Aquela sequência vai ficar registrada. Fotografando meu cenário de amor. E aí, parceiro André? E aí, Alan, pra cima, garoto! Sacudindo Belém do Pará, Brani Trio! Vai! Vanguarde! Vanguarde! O treme tudo! A verdadeira relíquia das aparelhagens! Fala pra mim qual é? Vanguard! Aí o Brega, fala, André. Brega também é caldrão, é caldrão. Também tu não cometiu aí não, fez mal a tapioca, presente com vocês. Também é caldrão. Abraço com muito carinho, valeu! Caldrão. E é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Passa de marquinho, metralha, bola, garoto, pra cima. Caldrão. Hoje fecha no bairro alto, meu irmão. É caldrão. Segura, Curuçá! Pega a menina e vem pro meio do vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrão, que apaixona corações. E o breguinha, é? Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrão do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Vai assim no breguinha, vai, vai. Brega também é caldrão. No breguinha. É caldrão. É. É caldrão. Brega também é caldrão. É caldrão. É caldrão. Você dá um passo aqui, dá mais dois. Deixa de você assim. Gira e roda o corpo. Vai deixando de você o que vão agir. Tá no ar, tá no ar. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Organização Naldo do Bom Preço. Somos no ar aqui no bairro alto, meu irmão. Festa de Nazaré. É 90 anos de tradição. Você depois escutar no Mickey Son, é? É bastante de Fábio, F10 por ali. Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar. Ao lado. Eu morro de ciúme, por isso o Chico Preto eu não vou lhe dar. Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Tu quer levar? Quer? E dela eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar. Ele é o meu bichinho. E aí, daí ele vieram, um abraço com muito carinho. Ele vai comigo. Um abraço com muito carinho aqui do Rafa, viu, garoto? Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar. Eu não vou. Eu não vou. Mas isso aí. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que eu falar. Já já tem um pequeno mestre, Fabinho. E o maestro Valdo Alves tem um show completo. DJ Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D. O Chico Sim. Preto é preto, quem disse? Vanguard. Não é preto, tem um bico do peito. Mais preto que o bico do peito do Chico Preto. O bico do peito do Chico Preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico Preto não é preto, tem um bico do peito. Mais preto que o bico do peito do Chico Preto. Deixa de mocinho, deixa de mocinho. O bora DJ Rafa não alivia. Solta o batidão, batidão, batidão. Pra galera curtir, pra galera relembrar. Hoje o show é completo. Bola segurança. Sempre no apoio. Essa menina danada pra dançar um brega. Essa menina danada pra dançar um brega. Mexe, mexe, rebola, vai. O treme tudo, treme tudo, treme tudo. Vanguard. E vai. Mexe, mexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, mexe, rebola, vê como se esfrega. Tem que ser na manhã, tem que ser na moral. O xodozão de Curuçá. Pra cima, pra cima, pra cima, garoto, vai! Olha o meu relógio, é meio-dia, vou sintonizar, sentir a vibração que chega. Eu quero é dessas zonas, mixagens na batida, dupla manda, vem DJ. E aí, André, pra cima, garoto! Se tem santo, faz a festa. Olha como mentira lá no Festival da Tapioca. De boa esperança aqui com a gente. Sempre no Vanguard, valeu! Que mexe com você. Se liga aí, novinha. Alegria que me faz dançar. Vai, vai! Essa é nossa festa, festa do mexe parar. Sinto essa onda, alegria que me faz dançar. A festa do Vanguardzinho! Foi! Treme tudo. Treme tudo, Vanguard. Vanguard! Esse sonho é uma loucura, vou te falar! E aí, Fábio? Onde é que rola todas as quinta-feira? Todas as quinta-feiras rola a quinta das marcantes. Claro, DJ Fábio Fidesz, que comanda por lá. E DJs convidados. E claro, o Rafa 3G vai chegar por lá, viu? Tamo chegando. Alô, Duan, prepara tudinho aí, garoto. Prepara que a gente vai levar o Mickey Son também por lá. Vai ser uma loucura. Cima, garoto, não alivia! Bora curtir, bora curtir, garoto, vai! E vacilo, bola, segurança, bora ali, sai na mãe, bola, bola! Sabe que nós, é nós sempre, garoto! Aqui! É o som, príncipe negro, príncipe negro. A gente vai escutar esse CD tomando uma, viu? E o Ney também vai no meio, né? São as feras do Pará, som da galera, vem balançar. Venha dançar com a melodia, e o som contagia. Príncipe negro é o som. Tu vai tocando, vai tocando, vai tocando assim na manhã. 3, 2, 1, liberou! Liberou! Já tem o Valdo Alves, já tá pequeno mestre pra mim. Tem o show completo! E a Nai do cantinho da Nai em cima da mão do Rafa 3D. Mike Moto, preparações também. Boa Coelho, City Mar. É que curtiu o Vanguard, curtiu o Rafa 3D. Sempre no apoio. Sempre. Eu, quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. É o giro, é o giro, garoto. É o giro. Mas não deu pra imaginar. Ia ter você pra mim. Aí o bolo vai só relembrando, vai relembrando, vai relembrando, vai, vai, vai, vai, vai. Não. Mas o quê? Mas o meu coração. Não paro de pensar em ti. Não paro de pensar em ti. E um beijinho. Um beijo na boca. Pra selar nosso amor. Coração, hein? Não, não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver. Aonde? Na solidão. Não, não deixe sofrer. Promoção da cerveja 3x10 a noite toda, viu, gente? Se pode. E o balde com gelo, apenas R$ 5. Eu preciso de carinho. Como é que é, hein? Nunca me deixe sozinho. Na solidão. Foi! Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada. Por que, mulher? Fala pra mim. Foi embora e me deixou. Você vanguarde. Como é que tu tá, mulher? Fala pra mim como é que tu tá, hein? E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Treme tudo vanguarde. E agora estou tão só. E aí, bola? Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. E eu? Perdi no seu olhar, fiquei louca por você. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem sem. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Organização Naldo do Bom Preço. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi. E aí, parceiro Biano? E o doutor Léo da Oce, aquele nosso, sempre no vanguarde, valeu. Um abraço, que muito carinho, garoto. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. No batidão, no batidão. Deixa assim na manhã, que a gente vai começar assim. Na manhã da Aranha. Daqui a pouco tem mais Valdo Alves, tem um show completo. E o 3G vai tocando, é o senhor. É o senhor. Não muito que te quero ser. De livre arbítrio andei. Na contramão do nosso gostar. Como é que é? O 3G tá aqui, tá, meu irmão. Eu vou começar assim na Vanilla Banal. Alô, externa, vem pra cá, vem. Vem, vem. Aí tu sabe, sabe. Sabe aquelas noites quando bate a saudade e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sozinha no meu quarto, coração tá em pedaços. Tô pensando o que é que eu faço pra tentar. Tu vai sair, vai, mulher, vai. Vou sair pra dançar. Pra quê? Pra tentar te esquecer. Encontrar. E aí, broca? Ao lado. Ao lado. Já cansei. Bora, vem pra cima, vai. Don't you cry tonight. Como é que é? Como é que é? Don't you cry. Fábio, fizesse pra mim. Olha o Gunei. Don't you cry. Ai, não vou chorar por você, baby. Como é que é aí? Don't you cry. Fala, vamos lá, assim pra cima. Hoje o palco do espetáculo aqui, bairro alto, meu irmão. É 90 anos de tradição. E tu já sabe, é o Vanguarde que tá aqui. Vanguarde. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Aquece tudo aí. Foi. Eu só quero amar e dar um beijo. Quero te encontrar. E não, né? E não te vejo. Deixa no solinho, vai. Deixa no solinho, no solinho, vai, garoto. Aí o bola, segurança na volta. Thank you. então fala, vai! Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir, pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. Tu diz aí, diz pra mim, fala assim, vai! Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir, pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. Que é seu filme, sempre no apoio do Vanguard, valeu! Se é amor ou a chama da paixão que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Meu parceiro Neide Marinho, uma bonita na manhã, ele é a primeira dama, curtindo o Vanguard. Estamos aqui, valeu, força do bem! Faz delirar e sentir tanta emoção. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. Vai! É novo. É! É moderno. É completo. É Vanguard. O peso do... Estamos na área! Wesley Tradição! Que a não vai. Assim a galera dança. É o pop som. Pop som. Pop som. Assim a galera dança. Arthur na produção. Dança do prédio. O Vandinho por ali, Salamane. É o pop som que dá um toque com amor. Datan? É dois. Bora, meu subgerente! Pop som. Pop som. Jogado buia, vai! Yeah. Alô, buia! Buia. Até quando ele dorme, Rafa 3D brega. Se vai no banheiro, ele só canta brega. No seu Alckmin, só ouve fita de pega. Na loja de disco, ele só compra brega. Se vai em funeral, ele só pensa em brega. Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o anormal do brega. O que, que ele é? Fala, o que, que ele é? Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Fala, golzinho! Ele é o tarado do passinho, vai no passinho, passinho. Ele é o fome do passinho, vai. Ele só dança. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar. Rubens Mota, o anormal do brega. Vai mexendo tudo! E aí, e aí? Saia toda noite procurando alguém pra dançar. Meu parceiro Rafael do Chabalão já por aqui com a gente, Rafael! E aqui um dia sem querer. Só de boa, só de boa! Aiane Estilos, a loja que veste, Valdo Alves, Fabinho, Rafa 3D, sempre com as melhores roupas. E sair correndo pra... E o Rafael? É! Prega, prega, vou marcar. Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço. Prega, prega, sem parar. Danço, balanço, faço sapatear. E não há requebradinha. Requebradinha. Aperto a cinturinha. Aperto a cinturinha. E com jeito começo a girar. E o que que o 3G tá tocando? Tá tocando? Prega, prega. Fala pra mim quem é que tá tocando, fala. Rafa 3D. Fala mais uma vez, fala. Rafa 3D. Fala de novo. DJ Rafa 3D. Danço, balanço, passo sapateado, dou uma requebradinha. Dá-lhe a requebradinha, dá-lhe a requebradinha. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vanguard. Empresas Bom Preço de Curuçá. Naldo do Bom Preço. Lembra de o quê? E eu te amei. E você muito. Aí o Fábio já se animou pra ali, pegou um balde ali, um biquinho. Meu corpo. Eu te dei. E pra mim você se deu. Aí ele pegou uma água, uma água. Você vive outra realidade, pois só deixou saudade, esqueceu o nosso amor. E nem sequer, né? Nem sequer. Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. E ele, e ele? Por isso eu choro, choro. Não chora não, chora não. Choro por você. Chora não, não. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. E o 3D vai tocando assim na mãe, namorada, esse grande sabadão. Castro de Nazaré, 90 anos de tradição. E o Vanguarda está aqui. Ele tá aqui ele. O xodozão de Curuçá. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. O que, que ela quer? O que, que ela quer? Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Ela tá afim, é? E aí, parceiro André, só dá uma olha. Cadê o Pedro, meu? Cadê o Pedro? Cadê ele? Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E esse cara? É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Vai! E aí, parceiro Leonardo do Uber, tá na área. Aqui, aqui, aqui. Valeu, maninho! Pelo jeito do seu gingado. E ela? Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Eu gosto de brega, funk e lambada. Desde Rafa! E aí, parceiro Paulo da Van? Paulinho! E meu amor? Meu amor, venha pra... Cadê o gatinho, né, gatinho? Deixa de bombagem. Sei que tu é. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Bola segurança. Meu amor, venha pra cá. Cuidado que as indiretas, bola segurança. Cuidado, meu irmão. Vou te contar, meu. Mas hoje eu tô assim, meu irmão. Hoje eu tô naquele jeito, maninho. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Sem perceber no coração dispara. Vanguarde. Mas hoje eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Nai do cantinho da Nai. Sem perceber meu. Sempre no banho do Rafa 3D. Canção. Valeu. Mike Moto, preparações também. Pop som tocar no palco. Boa Coelho, City Bar. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção. Grava essa música, grava essa música. Mundo no meu coração. Vai tocando, vai! Vai tocando, vai tocando, vai! Vai, vai! Vai. já tem o Fabinho, já tem o maestro. E aí, broca? Alô, Miki! Contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso ter... Eu bacino desde Marituba com a gente também, a primeira dama. Como é que eu posso reagir? Tá fazendo ver, fazendo ver. Se recebeu a mensagem que mandei pro celular. Ela diz tudo o que eu sinto e falo o quanto eu... Mas de hoje! Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa... Se quiser me encontrar. É! No momento estou curtindo com a galera GDA. Eles me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só a guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Isso eu tô de máscara, como eu te falei. Vai! Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. O novo Treme Tudo Vanguard. É nesse jeito! Fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. E hoje, eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. Não tem jeito, meu irmão! Não tem jeito, não! Treme Tudo Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Estamos aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! DJ Rafa 3D. Pra cima, garoto! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Por que, mulher? Fala pra mim. Seu amor foi só mentira. Mas aí, né? Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Beijos, se você nada marcou. Bora de marcante, bora viajar. Eu só vejo eclipse ou fenômeno. E você? Você não me merecia, tampouco o meu amor. Didi Maldir Eduardo. Vai tocando aí, 3D! Conquistou eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Gordinho do passinho por ali, só na banha, bora gordinho. Meu coração conquistou. Na banha, tem que ser na banha, vai, vai. Pra cima, DJ Moleque Bom. Arrebenta Rafa 3D. Chá comigo, chá comigo. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. E por isso eu canto essa canção. Só pra dizer o quê? Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar, com loucuras e seduções. E meu amor, eu vou te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Você não... vou metralhar seu coração. Jeito, vai relembrando, vai. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei. Jamaica Selfie. Você, quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidenzo. Faz a confessa pra mim, faz meu amor. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E o quarto, hein? E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com o DJ Rafa, se você me quiser. Uhul! Foi! Quem eu sou? É pra você. E eu me entrego a esse amor. Com Super Pop, DJ Zélio e Juninho. Todas as luzes do Aguiar de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do Super Pop. Vai tocando assim na moral! Isso nunca vai! Girando, moleque! Pra cima, DJ Moleque Bom. Arrebenta Rafa 3D. Deixa comigo, malandro. Ficou um vazio tão profundo eu procurava. Vanguarde! Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem. DJ Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D do Vanguarde. Mito em troca recebi. É o 3D aqui, assina a família, assina a mãe, vai! Fui abandonada. Desgraçado, sem coração. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida. Tudo isso esquecer. Já já tem um pequeno mês, Fabinho. Com a galera do rock. Eu mais uma nova, um show completo pra você. Preciso de você. Eu vou assim na moral. Pesadelo, eu... Indo com o melhor som automotivo de Belém. E aí, Ney, Salamani, bora, Ney. Passado sem coração. É o Ney de Marituba, meu irmão. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock. Bora, 3D pra cima, garoto. É. Não alivia, maninho. Possível alguém ficar parado com a galera do rock. Já já tem um brinquedo, meu Fabinho. E chegam tudo se iluminam. Coração bate forte. E você vem fazendo ver, vem. Vem fazer o ver. Com a galera do rock saber o que é amor. Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Ele tá de volta aqui no bairro alto, maninho! Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Quem é, quem é, quem é? Estou falando do Vanguard, estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Já já tem o pequeno mestre Fabinho. Essa música aí é uma linda história de amor, que a mulher vai cantar assim pro cara, ó. Eu não sei por onde começar. Por quê, mulher, por quê? Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Cantinho da Nice, sempre na boi do Rafa 3D. Mike Moto, preparações. Duan Coelho, City Bar, o seu melhor ambiente na cidade. É o City Bar! Passando aqui por ali, Salamanha. Hoje tá com a ponta, a fim de tomar todas. Aí, bro, olha aí. Fala aí, mulher, fala pra mim. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. Esse lindo amor. Eu sei que não. Aí, o cara vai cantar assim pra ela. Ele vai cantar assim. Fala pra ela, vai, vai, vai. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te oferecia? Vanguard. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E você, né? Você me perdeu. Perdeu quem? DJ Rafa 3D. Não deu valor em mim. Rafa 3D. Por que, Fabinho? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. E aí, parceiro André? Só na mãe da aranha. Alguém que volta. Tá comitiva aí do Pescola Tapioca, valeu. Aí você vai saber. DJ Rafa. Me perdeu. Deixei fazendo um giro. Fazendo um giro, um giro. Um giro, um giro, um giro. Vai! E aí, DJ Rafa 3D? Eu sei que às vezes dói meu coração. E aí, parceiro Boca? E aí, preta? É a preta dos manos aqui com a gente também. Agora com muito carinho. Sou do Vanguard, valeu! Vanguard. Um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Mas aí, mulher, fala pra mim. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Tu namorou? Namorei o gatinho mais lindo do cursinho. Não consigo te encontrar, que tá. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. E a sua família faz grande você com a gente, vai curtindo aí. Isso que continua, a festa de Nazaré, do bairro Alto. E o Vanguard tá aqui, ó. Tá completinho pra família. Banda Floresta Nativa. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. girando, vai girando, vai, vai, girando, vai, vai. Xodozão de Curuçá. Quero te namorar, é noite de lua cheia. Minha sereia, minha sereia. É. Olha o boneco. Praia está tão deserta, e as ondas a rolar, a brisa molha meu rosto. Minha sereia, minha sereia. É clima tropical. E aí, tia mamãe? Manchete. Mãe, né? Alô, Miquim! Hoje o Miquim tá naquele jeito. A dele na régua. É, moleque. Olha o Gunei. É clima tropical. Passando o Rafael do Chabana por ali. Aí, Ana Estilos. Alô, Zé Kiverso, Fabinho, Rafa 3D, Valdo Alves. Tem fotos do show. Sempre no apoio. Morei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Noite de lua cheia, minha sereia. A praia está. Já já tem o pequeno Mestre Fabinho, já já tem ele. Já rola. E o 3D vai tocando assim na banha, na moral, mano, e vai! Porque de repente você me disse um adeus. E me deixou tão triste assim. Sem ter você. É, moleque, é, rapaz. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Então bora virar essa situação, bora. Vamos virar a situação. Só nós dois. Entre você e eu. No caqueado é no gingado, no caqueado é no gingado. Vambora, deixa no alivinha, garoto, vai! É no silêncio. É no silêncio da noite ou no raiar do dia. Doutor Léo da Oscar, aquele Oscar. Está. Marcelo Biano também. É no silêncio da noite ou no dia. Eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. E a Maria? Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria. E a Maria? Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha Maria. E essa aqui pra fechar o cerezão, meu irmão. Na base do DJ Black Moore. Conta pra mim teus segredos. Tua história de amor. Cione Luiz, Nevoli Telecom. O melhor da internet de fibra ótica é com a Cione. Na alegria e na dor. E aí, Sabiá? Oh, yeah. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. No olhar. Diz aí, vai. Deixa eu cuidar de você. Não deixa. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Quero estar do teu lado. É a tradição se renovando e o vovô acho lá pra você. Aqui no bairro alto. Quero andar. Xodozão, xodozão! O xodozão de Curuçá!